Olá pessoal, tudo bem? O nosso semestre está chegando ao fim, então, e eu acho importante fazer um fechamento dos nossos trabalhos. Vou fazer isso aqui em forma de áudio. A gente já extrapolou o número de aulas do semestre, né? Temos 19 aulas registradas. O normal é de 15 a 17. 17 aulas é o ideal, né? Mas então eu faço essa gravação para poder dar um pouco de fechamento, falar um pouquinho sobre os lugares em que nós passamos no semestre, fazer análises breves sobre o que foi feito, como se fez, né? Aonde nós chegamos. Bom, a disciplina de prática de conjunto, ela não é apenas um exercício prático musical. Ela vai bem mais além disso. Ela é também uma prática artística, uma prática relacionada à cultura, ao intelecto de cada um. É ali na prática de conjunto que eu acredito que o jogo acontece de verdade, né? Na disciplina, a gente enfrenta os limites pessoais, limites musicais que são individuais, os limites do outro também, né? Afinal, cada uma das músicas precisou ser construída a partir de um coletivo de pessoas. É um trabalho que envolve a prática musical, mas também envolve a pesquisa, envolve o estudo, faz com que nós tenhamos um certo limite, né, na escolha das músicas do repertório. Infelizmente, não podemos tocar dezenas de músicas em um semestre como gostaríamos de tocar, mas existe um limite. Esse limite quase sempre é o nosso corpo, a nossa memória, o tempo disponível que nós temos, a nossa agenda, né? E a cada semana a gente vai testando esses limites, vai tentando ampliar na medida do possível, para construir um trabalho até o fim do semestre. Todos vocês sabem que estudar requer um tempo, requer momentos que são de silêncio, muitos outros momentos de suor, momentos de prática musical, né? Vocês bem sabem que mágica não existe, infelizmente, na música não existe mágica, ela fica só lá no universo das ficções mesmo. Na arte, na música, os nossos resultados, 99% das vezes, eles vêm acompanhado de muito suor e de muito estudo, né? Os erros, eles vão aparecendo ao longo do semestre. Eles aparecem porque a gente precisa repetir bastante. Para aprender alguma coisa, essa é uma das técnicas mais usadas. A gente vai repetindo, repetindo. E nas repetições é que os erros se tornam mais evidentes. Por isso a importância de repetir, inclusive. Não para se eliminar os erros. Ah, se nós pudéssemos eliminar, né? Dizer assim que estamos livres dos erros da nossa prática. Não, mas a gente repete principalmente para conseguir administrar esses erros, né? Tornar eles mínimos. Isso se faz com a sequência de ensaios, com a memorização dos arranjos, às vezes até com a falta de ensaio também se consegue ver a capacidade que a gente tem de memorizar um arranjo e de se aprender um arranjo, né? Nós precisamos estudar cada música, precisamos estudar cada canção, e cada canção, cada arranjo é também um conceito, é um objeto de estudo, é uma matéria que está ali se transformando nas nossas mãos a partir dos nossos movimentos de criação. Bom, vou falar então brevemente sobre as gravações, que foram o último movimento que a gente fez, embora não tenha entrado em nenhuma proposta de avaliação da disciplina. Eu vou começar por elas para a gente vir assim de trás para frente, para pegar o que está mais recente na nossa memória, e a gente vai voltando até o início do semestre. Algumas lições a gente consegue tirar do registro desse material que a gente produziu no nosso semestre. As canções que nós conseguimos ter melhores qualidades foram aquelas que nós gravamos em pelo menos 3 pistas diferentes. As canções que nós gravamos tudo junto, tiradas da mesa, elas não tiveram uma qualidade tão boa. Eu estou falando de som mesmo, né? Qualidade de captação. E aquelas em que a gente conseguiu captar em separado uma pista, o grande grupo, uma pista, a voz ou as vozes, e na outra pista, os solos, elas tiveram uma qualidade bem superior. Então isso fica como lição e uma atenção, né, para que a gente consiga ter material de maior qualidade. A gente vai ter que dedicar um tempo maior para isso, né? A mixagem que a mesa faz foi o que a gente captou na maioria das músicas, mas a mesa a gente estava usando ela também para amplificar o som dentro do ensaio. Isso fez com que não houvesse um equilíbrio tão bom das coisas. A minha música, por exemplo, a Refazenda, sofreu as mesmas consequências que outras músicas. Eu toquei vibrafone a música toda e depois, quando eu escutei, cadê o vibrafone? Ele tinha desaparecido. Não estou dizendo que não é possível de se fazer ótimas gravações ali com aquele material, pelo contrário, acho que sim. O que nos faltou mesmo foi um tempo maior, um tempo mais livre para as gravações, como não era o objetivo principal da disciplina, como isso não seria parte de nenhuma avaliação. Foi apenas com o intuito de fazer um registro, e mesmo assim é possível de pensar então o que foi conseguido e como é que a gente conseguiu, para o que foi bom a gente consegue repetir e o que não foi legal a gente sabe que precisa mudar. Só para finalizar a parte da gravação, então, uma questão que eu gostaria de salientar é que mesmo as gravações que ficaram com um pouco melhor de qualidade, elas também precisaram de um momento de pós-gravação, de produção em casa, tá? Só para colocar na Refazenda algumas coisinhas que não estavam mais ali, eu precisei gravar aqui em casa, só para fazer isso e deixar ela minimamente com a parte de equalização, de compressão, e adicionar esses instrumentos, foram 4 a 5 horas que eu gastei em cima dessa música, né? Então, uma música de 3 minutos. Então, veja como é uma área bastante complexa. Se a gente quiser tirar alguma coisa com muita qualidade, a gente vai ter que se dedicar, talvez, muito mais tempo a entender esse processo de gravação, mas de uma gravação relacionada à prática do grupo, tá? Uma vez que existem já outras disciplinas que tratam das questões das tecnologias. Ok. Bom, dito isso, eu queria falar brevemente sobre o que eu considero que são os pontos fracos do grupo, do nosso grupo de prática de conjunto. Tá? Eu não vou falar em específico nenhum caso, nem vou falar individualmente, mas eu, de uma maneira geral, né, e vou falar um pouco sobre a minha percepção da turma. É importante falar sobre isso, é importante ponderar algumas questões, alguns pontos, problematizar, né, colocar o dedo em algumas feridas, porque com isso também é possível crescer, tá? Eu acredito que falar sobre essas questões que precisam ser melhoradas também é parte da formação de vocês, e eu não posso me omitir desse momento, já que é um momento que também colabora com a formação. Um ponto que eu acho que pode e precisa ser melhorado, de uma maneira geral, é a organização dos ensaios de cada um dos arranjos. Tá? Como assim? Vou explicar, vou desenvolver isso. O momento que vocês têm para construir o arranjo de vocês, para construir a prática de vocês, esse é o momento que vocês dispõem, seja ele uma hora, seja ele 2 horas, esse é o momento que vocês têm para ensinar o arranjo de vocês ao grupo. E essa é uma palavra importante. Esse é o momento de ensinar o arranjo de vocês ao grupo. Tá? Esse momento que eu estou me referindo, ele requer um planejamento. Ele requer certo planejamento. Eu acho que isso que faltou. E eu acho que isso a gente pode aprender para daqui para frente melhorar. Então, se você tem 40 a 60 minutos para construir o seu arranjo com um grupo, você precisa pensar como você vai usar esse tempo, né? Eu posso me organizar em casa mesmo, já antes de chegar na aula em casa. Como é que eu vou fazer o uso do meu tempo? Eu posso pensar em usar 10 minutos, por exemplo, do início, para explicar as partes da minha música, para explicar a estrutura da minha canção. Os 10 primeiros minutos. Depois eu posso usar 5 minutos para passar com o grupo as harmonias, os acordes, dentro da estrutura. Depois disso, eu posso pensar que enquanto um ou outro fica lendo lá as suas partes individuais, as suas cifras ou as suas partes escritas, as suas melodias, eu posso passar um tempo desenvolvendo uma sessão, ensinando alguma coisa mais complexa para um dos instrumentistas. Depois ainda eu posso ficar 20 minutos, 30 minutos passando essa canção em um andamento mais lento, né? Que é um andamento de se aprender uma música. Eu passo com o grupo para tentar mixar os instrumentos. Mixar, ver como é que cada um pode soar, se precisa soar mais, se precisa soar menos, como é que cada um pode se colocar dentro daquela canção. Depois, no final do meu ensaio, eu ainda posso parar um pouco e conversar sobre o que foi feito e passar aquele tema de casa, né? Dizer para cada um, olha, nós viemos até aqui hoje, mas eu quero que no próximo ensaio a gente chegue lá, né? A gente ensaiou a 80 BPM esse ensaio, mas a música ela precisa chegar no 110, então no próximo ensaio nós vamos ensaiar 90. E no outro ensaio já é no 110. Então eu preciso planejar o meu momento. Eu acho que isso precisa ser melhorado, a gente pode crescer com essas observações. Um outro ponto, o segundo ponto. Eu gostaria bastante que houvesse, de forma conjunta, que o grupo da disciplina tivesse mais atitudes como uma banda. O que é uma banda? Vamos falar um pouquinho sobre uma banda. Uma banda é um grupo de músicos, mas é também um lugar social, tá? É comum a gente perceber que as bandas são lugares de fazer amizades, né? De dar risadas. Mas não só isso, também nas bandas a gente observa que existem discussões, que existem brigas, né? Então, uma banda é um lugar social porque acontece tudo isso junto com a música, mas acontece também o olho no olho, na hora de tocar é olho no olho. Na amizade e na inimizade, é olho no olho, né? Eu precisava de mais um pouco disso. Infelizmente, eu acho que a gente ficou com relações mais mornas. Talvez faltou, de minha parte, provocar mais isso em vocês. Eu gostaria que vocês saíssem do lugar comum, que viessem para o confronto de ideias, né? No bom sentido isso. Se expor mais. Fazer arte, fazer música é se expor, né? Então, em alguns momentos, eu achei a turma excessivamente cheia de certezas, cheia de verdades, né? Olha, principalmente lidando com arte, lidando com música, é muito complicado isso. Muito complicado é estar cheio de certezas e de verdades. Qual a saída para isso? É preciso dar um espaço maior para o outro, que o outro possa dizer sobre você, sobre a sua música. Escutar mais, né? Guardar um pouco mais essas verdades, essas certezas no bolso, para que a gente consiga ter um comportamento de grupo maior, de ter um comportamento de grupo, na verdade, né? Talvez tenha faltado mais cafés na Kátia, né? Eu acho que uma banda, para soar uma banda, precisa de muitos cafés na Kátia. Ainda mais se os ensaios são em uma segunda de manhã. Quem é um infeliz professor que marca suas aulas numa segunda de manhã? Só com muito café, tá? E eu acho super interessante esses momentos, inclusive os momentos de intervalo que a gente tem de tomar um café, mas não, eu imaginei que fosse um espaço mais de grupo do que um espaço fragmentado, onde cada um vai para o seu lugar e tal. Não, eu queria que fosse um espaço mais de conjunto, para que até nesses momentos de intervalo a gente pudesse experienciar ali a prática de conjunto. Bom, deixamos de lado isso, mas possamos aprender com isso também, né? Deixamos de lado no sentido de vamos pensar mais sobre isso depois. E eu também gostaria de salientar aqui os pontos fortes, que foram muitos, muitos pontos fortes do grupo também. Eu gostei bastante do movimento de criação de vocês, principalmente o momento mais inicial do semestre, onde eu propus algumas coisas e eu consegui ter um retorno muito rápido de vocês. Eu achei isso muito importante, muito legal. A proposta do repertório, vocês foram atrás dos arranjos, criaram em cima dos arranjos, alguns criaram mais, outros ficaram mais ligados à versão original de gravação, mas ambos tiveram o mesmo trabalho, que é o trabalho de transcrever as coisas, de ir atrás do arranjo, de construir e de escrever esse arranjo e trazer para o grupo. E isso é muito legal, eu acho que isso é um ponto forte. Como a gente está ali com duas turmas, né, a prática de conjunto 5 e a 7, são duas turmas praticando ao mesmo tempo, eu vou me permitir fazer dois elogios, já que eu elogiei o grupo todo, também queria elogiar os dois alunos que rapidamente vão concluir as práticas de conjunto. Um é o Eduardo, que está matriculado em prática 7, que embora possa estar ali enfrentando essa ou aquela dificuldade, ele demonstrou um disciplinamento muito grande. Ele sempre foi o aluno que chegou primeiro e sempre foi o aluno que saiu por último. Isso é uma qualidade tão grande quanto ser um ótimo instrumentista, tão grande como, tá? Ser um ótimo instrumentista. Então, acho isso muito legal. Isso demonstra certo amadurecimento como acadêmico, como estudante de um curso de música, né? E é o segundo aluno, a segunda aluna, né, matriculada e que já está quase no final das suas práticas, é a Lígia. E também um ponto positivo é a capacidade que ela teve de construir o arranjo dela. Rapidamente ela trouxe as coisas já bastante organizada. Fora isso, durante o arranjo dela, ela tomou atitudes que eu achei muito importantes relacionadas à instrumentação, atitudes que são efetivas de quem está arranjando a sua música, e achou as saídas necessárias para os problemas musicais que ela teve. Achei isso ótimo também. Então, são dois pontos positivos. Eu vou tomar a liberdade de falar esses dois em específico, que são alunos que já estão já mais próximos do final das práticas, né? E os outros alunos têm seus pontos positivos e estão construindo aí o final do seu curso também. Brevemente vão estar participando dessas disciplinas, já se despedindo, como é o caso da Lígia e do Eduardo. Bom, um resumo desse semestre, na minha percepção, é o seguinte: nós aprendemos algumas lições que são experiências bastante importantes, né? Uma delas é que a construção do arranjo é sempre uma das partes mais trabalhosas da prática musical. Por que que eu estou dizendo isso? As canções que nós produzimos esse semestre demoraram certo tempo até tomarem um corpo, né? Isso aconteceu por vários motivos. É importante a gente perceber que não basta criar o arranjo individualmente, dentro do seu quarto ou dentro de um software de edição, né? Não basta. É preciso testar o arranjo. É preciso colocar isso a circular dentro do grupo. E é preciso também ter capacidade e ousadia de mudar o seu arranjo. Isso tudo é na sessão de construção do arranjo. Por isso que eu digo que é uma parte bastante trabalhosa. Envolve você criar, você escrever isso, você pensar isso, como fica, e você trazer isso para um grupo de instrumentistas. E ainda assim, mudar quando necessário. Então, a gente sai dessa etapa de construção do arranjo já com a música toda na cabeça, praticamente, né? A gente já estudou a harmonia da música, a gente já pensou sobre a rítmica que você quer dar para a música. Você teve que criar e desenvolver a introdução da canção, você teve que pensar sobre as pontes que tem a música, sobre as convenções que essa música tem, sobre quais as sessões, qual é a estrutura que ela vai ter, se ela vai ser ABA, se ela vai ter um C, como é que ela vai finalizar, como é que vai ser o final dessa música. Então, tudo isso é uma parte bastante morosa, né? E o segundo ponto, depois, passando desse momento, o ensaio de grupo. O ensaio com o grupo é um momento de relacionamento musical que você vai ter, mas também um momento de relação interpessoal, né? A gente sabe que na prática profissional, aí na rua, a gente quase nunca vai conseguir escolher os músicos em que nós estamos compondo o nosso grupo. Nem sempre dá para escolher as pessoas com quem nós vamos tocar. Eu diria que quase nunca nós escolhemos, pelo menos escolhemos todas as pessoas em que nós temos que nos relacionar musicalmente, né? E isso é ótimo, na verdade. Isso não é ruim, isso é ótimo. Porque isso faz com que nós tenhamos que desenvolver a nossa relação interpessoal com o grupo. Isso é vivenciado todos os semestres dentro do curso de música. Isso, todos os semestres, a gente precisa lidar com essas questões. São questões bastante sensíveis, né? Nem sempre são fáceis de lidar. Então, não importa muito se eu sou mais ou menos amigo desse ou daquele, né? Começou o ensaio, eu preciso ensaiar, eu preciso olhar para o meu grupo, eu preciso tocar com o meu grupo, eu preciso ensinar e aprender com aquele grupo, né? Eu preciso criar uma relação de olho no olho. O olho no olho é importante. Eu preciso me expor, colocar as minhas dúvidas, conversar com o grupo. Eu preciso escutar o grupo, saber seguir e saber liderar quando eu preciso liderar. Saber esperar, né? Algumas vezes é necessário ter paciência. Então, é um outro momento importante e que esse semestre faz com que a gente tenha experienciado isso bastante. Tá? Para finalizar, então, eu queria dizer que o resultado da disciplina não é alguma coisa que eu possa dizer: ah, foi tudo ótimo, eu gostei, ou eu não gostei. Eu acho que vai muito além disso, a disciplina, de certa maneira, vai bastante além disso, por tudo isso que eu já falei, né? E a minha responsabilidade é sempre 100%, né? Eu nunca abdico dela, é sempre 100%. Eu me sinto responsável 100% sobre o que deu errado e sobre o que deu certo, sobre os dois, né? Mas é um momento importante esse que a gente está fazendo agora, de fechamento, para que não seja mais um semestre que passou e que a gente fez algumas coisas e pronto. Eu queria que esse semestre fosse o semestre que deixasse as suas marcas, que a gente pudesse pensar um pouco mais sobre ele, até para que no próximo semestre a gente consiga já partir de um chão construído, que a gente possa seguir já com uma trilha iniciada, ok? Eu espero que vocês usufruam muito bem desse momento de férias. Para mim foi uma satisfação gigantesca compartilhar as manhãs de segunda-feira com vocês. Eu sei que nós passamos 4 horas por semana juntos. Isso é muito mais do que a maior parte de vocês passa, às vezes, semanalmente ou até mensalmente, com a família de vocês. Então, a gente convive, às vezes, muito mais do que vocês convivem com o próprio pai ou mãe. Então, eu me sinto bastante honrado de compartilhar esses momentos com vocês e tenho certeza que vou estar desafiando ainda mais esse grupo para o próximo semestre. Grande abraço!